Quanta coisa a gente vive apenas por viver. Tanta coisa acontece sem nosso querer. E o coração, sem ter noção, vai sofrendo e aprendendo, querendo entender. Eu andava tão sozinho, mas você chegou. Eu não tinha um caminho, mas você mostrou. Meu coração, minha razão. O que era tão vazio hoje é amor. E o meu destino é você. O meu sonho é você. A minha eterna poesia. Meu universo é você. Minha vida é você. Felicidade que é difícil de entender. O meu destino é você. Vejo você com o brilho das estrelas lá dos céus e sei que te amo, meu amor. Ilumina o caminho pra nós dois. Vem ficar comigo. Eu te amo e me entrego a você pra sempre. Te amo, na verdade do amor, poesia de querer você, ser feliz só por te ver. Te amo, te amo. E me entrego a você pra sempre. Te amo, na verdade do amor, poesia de querer você, ser feliz só por te ver. Hoje eu não preciso mais chorar. Seu amor secou as minhas lágrimas. E é tão bom saber que é pra valer. Ter o seu amor me fez crescer. Hoje já não sinto solidão. Bate bem mais forte meu coração. É bom ser feliz e então descobrir todo o sentido de existir. Eu te amarei de todo o meu coração para sempre, para sempre. Eu te amarei de todo o meu coração, eternamente, eternamente, eternamente. meu coração para sempre, para sempre. Eu te amarei de todo meu coração, eternamente, eternamente, eternamente.